Acabamos de escuchar a fenomenal Daniela Mercury, pedazo de tema, participación especial de Margarete Menezes. Essa é a canção que abre o programa de hoje. Agora vamos escutar um tema de Daniela Mercury, que é uma composição que não é sua, é de Dorival Caymmi, mas que tem a participação, además, de Carmen Miranda, que, na verdade, que suena maravilhosamente bem. Escutemos. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem. Quem tem? Um rosário de ouro, uma bola da vizinha que não tem balança, não vai no bom fim. Ou não vai no bom fim. Ou não vai no bom fim. Ou não vai no bom fim. Ou não vai no bom fim. São as 11 horas e 11 minutos. Acabamos de escutar um pedaço de tema que la gravou por primeira vez Carmen Miranda, hace ya muchos años. Carmen Miranda nasceu em Portugal, pero ha vivido toda a sua infância e toda a sua vida praticamente em Brasil e em Estados Unidos. Chegou a ser e tinha a cidadania brasileira. Chegou a ser a artista mais bem pagada de Hollywood em seu momento, em sua época. É a única brasileira que ha logrado esse mérito, por dizer de alguma maneira. Vamos escutar agora a Castelo Imaginário, mas antes queremos saludar a nossos ouvintes de Oporto e também de Lisboa, porque estive aí na passada semana e sei que muitos estão escutando por internet, assim que vamos mandar um abraço bem forte para vocês e também para os ouvintes de Anadia, um pueblo que está entre Lisboa e Oporto, cerca de Moita, que tem um espumante, um cava muito particular, muito especial, que eu he provado ali em Anadia. Na verdade que recomendo as bebidas, os vinhos que se produzem em Portugal. Eu tomado uns vinitos ali em Portugal. Sim, he passado muito bem. Assim que vamos mandar um abraço muito grande para Pedro Dias, que está no Museu do Vinho, aí em Anadia. Seguimos com a movida brasileira com Daniela Mercury, Castelo Imaginário. Lançamos três canções do novo disco de Daniela Mercury. Hoje no programa são as 11 horas e 17 minutos. Estamos em Madrid. Hoje é um dia fantástico de sol. E vamos escutar a Adriana Calcanhoto, um clássico já do programa, porque é uma das canções mais pedidas. É esta que vamos escutar agora mesmo. Eu te quero a todo instante. instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver, tô louca pra te ter nas mãos. O meu coração, eu não existo longe de você. E a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Acabamos de escutar a maravilhosa voz de Adriana Calcanhotto e vamos seguir com a movida brasileira na 100.4, caso não me saia. Claro que sim. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero. Quero. Como vai? Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, não, não, não. Não é fácil de viver. Não, não, não, não. Não é fácil de viver. É. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero. Te quero. Parece estar tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Thank you. Chico César. Um beijo a todos e que viva a Movida Brasileira. Uhul. Alô, Movida Brasileira. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasileira. E quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem abre é Djavan. Também estou envolvido com La Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo Gilberto Gil. Buenos dias, Movida Brasileira. Eu lhes agradeço muitíssimo a ocasião, a oportunidade de falar com a gente, com os brasileiros e também com os espanhóis. Muitas graças a vocês. Alô, povo, agora é sério, diretamente do Brasil, que está falando seu Jorge. Todos os do programa Movida Brasileira. Axé! Então, Movida Brasileira, quem fala é a Vanessa da Mata. Eu estou aqui sempre para dar muito carinho a vocês, muita paz. Fiquem sempre bem. Um beijo. Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. Um beijo. É sempre bate e volta. Movida Brasileira, os martes, miércoles e jueves, às 11 da manhã. Tu não vais a perder? Rádio Olio, é alta vontade. Pra ali é caminho de roça. Cocada pra cima. de um instante da inteligência. La entrevista que habíamos quedado para hoy, en realidad la vamos a hacer mañana para que Luisa Posse pueda descansar un poco porque el viaje fue largo desde Brasil hasta España. Así que la entrevista con Luisa Posse la vamos a realizar mañana aquí en Movida Brasileña. ¿Será así, no, Sara? Eso es, mañana con Luisa Posse a partir de las 11 de la mañana. En exclusiva para vosotros, seguramente, no sé si Sara va a enseñar alguna canción para vosotros hoy de ella, pero ya veremos si podéis escuchar alguna cosa de Luisa Posse, casi no me sale el nombre. Así que Sara Villera sigue con vosotros en la Movida Brasileña. Seguimos con más música en la 100.4 y vamos a escuchar ahora a quién. Vamos a escuchar Ceo do Ollo de Rosana y Celia. Thank you.

Pede-me algo, algum sinal, alguma carta, algum cartão postal. Assim eu faz, faça-me crer que houve um milagre, que eu não perdi você. Mande-me um beijo seu, pra que eu sinta vibrar esse desejo meu, que me faz sonhar meus dias de solidão e as noites de solidão. Mande-me algo, algo de coração. Mande-me um beijo seu, pra que eu sinta vibrar esse desejo meu, que me faz sonhar. Mande-me algo, algum sinal, alguma carta, algum cartão postal. Passe-me o fax, faça-me crer que houve um milagre, que eu não perdi você. Mande-me um beijo seu, pra que eu sinta vibrar esse desejo meu, que me faz sonhar meus dias de solidão e as noites de solidão. Mande-me algo, algo de coração. Mande-me algo, algum sinal, alguma carta, algum cartão postal. Mande-me algo, algum sinal, alguma carta, algum cartão postal. Mande-me algo, algum sinal. Después de escuchar la maravillosa voz de Belo Veloso, ahora escucharemos una canción de Cibele que se llama Sose y Viver no Samba. Esta gran cantante estará próximamente con nosotros en Movida Brasileña. Paulinho